Torre Salvador, boa noite, transmissão para o SAC, 188 a bordo, 3 horas e 14, está na Fortaleza. 21188 a bordo, altímetro 1096, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto de espera 1896. Juliette Alfa, reporte na ponto de espera, próxima 1896. American 980, altimeter setting 1016, taxi via Juliet Alpha, report ready, holding point. Okay, Juliet Alpha to holding point 10 with an altimeter 1016, American 980. Pronto, boa noite, 96. Boa noite, 96, a linha mantém 1-0. Eu mantenho 1-0, 1-8-9-6. Controle Salvador, WebJet 6735, desculpa, 6701. WebJet 6701. Que chegar no mar e desce para 2.000 pés, ajuste 1-0 no meio. 16 para 2.000 pés, libera velocidade? Afirmativo, informe sobre a nacional e elétrica. Controle, boa noite, gol no 7-4, passando 2.000 na Pucaracaju. Gol no 7-4, contato radar, saída Puca, gol nível 230. Atenção, 230 na Puca, o gol no 7-4. Voo 896, sobre restrito para o número 310. Sobre restrito 310, voo 96. Tower American 980, they said our numbers are going to be ready in 5 minutes. Roger, report ready in 980. American 980, Roger. Confirme, voo no 704. Recife, frequência 126.85. 2.085, voo no 704. Entendeu? A segunda que é um 2.685, confirma a primária? Essa é a primária, a segunda 2.545. Segunda 2.545, obrigado. Boa, 3 horas e 7, alterna Maceió. Gente, 179 a bordo, altímetro 10 no meia, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera, 1805. É Juliette Alfa, reporta pronto, ponto espera, 1805. gente mantém um ponto de espera no 805. Graus com 5 nós, altímetro no 0 no 6. Tem a embaixada travada visual 6701. Solo 50, livre pela direita, táxi nessa frequência via Alfa Juliette, portão número 4. Na direita, Alfa Juliette para portão 4, 679. 764-6, boa noite. Despeito, chegar no mar, para 2.000 pés, a gente tem 1-0, 1-6. Mar, despeito, para 2.000 pés, 2, alguma previsão para o Gol 1805? Prossiga no 805. Alguma previsão para a América decolar? Circa 980, report ready. 980, we're still awaiting our numbers. It'll be another 5 minutes. Roger. Conforme a previsão da aeronave à frente, 5 minutos no 805. Se o objeto passar, se autorizar, podemos ingressar, retornar via Juliette e Charlie faz o backtrack na cabeceira. Confirme, o senhor quer dizer Juliette Delta? Isso, ingressar na Delta, fazer o backtrack via cabeceira da pista. Táxi via Índia, pátio 3, reporte ingressando na Delta. 7, Índia, pátio 3, reporta na Delta, 1805.